Você diz que canta muito, que encanta o mundo inteiro. Já cantou nos quatro cantos, na Europa e no puteiro. Você pode até cantar lá pro lado da Estônia, mas você não vai cantar como a Maria Bethânia. Não me venha com essa laia de que fez um movimento similar à Tropicália e que é o som do momento. Pra fazer a refazenda é preciso sem engano ter no palco lado a lado o Tom Zé e o Caetano. Pra ser baiano você tem que ter ginga de malandro, talento pra dar e vender. Pra ser baiano você tem que ter ginga de malandro, talento pra dar e vender. Vem ver, vem ver. Vem ver, vem ver. Você diz que toca tudo, de cuíca a timbal, tira som de todo lado e balança o carnaval. Tem cabelo rastafari, tira onda que é o tal. Quero ver tocar tambor, que nem o Carlinhos Brown. Você diz que tá por dentro do baião ao rock and roll, que escreve de protesto, de esperança e de amor. Vai mentir lá nos infernos, pro diabo ouvir suas queixas. Vai dizer que você nasceu antes que o Raul Seixas. Pra ser baiano você tem que ter ginga de malandro, talento pra dar e vender. Pra ser baiano você tem que ter